Nosso bate-papo da noite de hoje vai girar em torno da parábola dos talentos. Qual é o recado que Jesus quer nos dar nessa parábola, gente? E essa parábola, ela nos dá, no mínimo, a oportunidade para duas abordagens. No mínimo, duas. A primeira abordagem é a parábola em si. Vamos pensar alguma coisa que essa parábola nos traz? Para depois a gente deduzir qual é a segunda abordagem. Tá? Então nós vamos pensar alguma coisa da parábola para depois a gente entender qual é a segunda abordagem e o que Jesus está tentando nos dizer. Então a primeira abordagem é a parábola em si. Jesus nos diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Presta atenção nessa parte grifada, porque cada parte grifada é uma entrada na interpretação da parábola. A cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se imediatamente. Tendo partido o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Porém, o que recebeu 1 saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Esse é o primeiro trecho da parábola. Tem 2 trechos grifados aqui que nós vamos interpretar depois. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que é um talento? Naquela época, um talento era uma quantia em dinheiro que valia mais ou menos 6.000 denários. Só para a gente entender, ó, aqui no, na última frase, o Jesus nos diz que o último servo recebeu 1 talento, ele saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Por que prata, gente? O denário era uma moeda de prata, exatamente. E é interessante porque cada família romana que vivia na Palestina, do primeiro século, tinha o seu denário. É como se fosse um brasão de família. Cada família importante romana que vivia na Palestina do primeiro século tinha o seu denário. Era como se fosse um brasão de família. Eu tenho vários, tenho foto de vários deles aí no computador. É muito interessante a gente prestar atenção nisso. Então o talento era uma quantia em dinheiro, que valia mais ou menos 6.000 denários, e o denário era uma moeda de prata. Vamos lá, segunda parte da parábola. Muito tempo depois vem o senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Esse ajusta a conta nós vamos interpretar. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: senhor, 2 talentos me entregaste, vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Até aí os 2 servos que receberam o talento, e conseguiram o quê? Frutificar. Um recebeu 5, devolveu os 5 mais 5. Um recebeu, o outro recebeu 2, devolveu o quê? 2 mais 2. Terceira parte da parábola. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: senhor, soube que és um homem duro, rígido, que ceifas. Ceifas é colhes. Ceifa é colheita. Que colhes onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o meu talento na terra, o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Ele recebeu 1 talento e devolveu o quê? 1 talento. Não deu fruto nenhum. Em resposta, o senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado minhas pratas aos banqueiros e, quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Essa é a parábola. E o que nós vamos pensar agora? As sutilezas do texto. Nós vamos tentar pegar alguma coisa, gente, para a gente tentar entender, dentro das nossas imensas limitações, o quanto Jesus era inteligente para montar essas parábolas. Tem coisa escondida aí que cada parábola dessa dá um livro. Mas um livro grande, não é um livrinho de bolso. nós vamos pensar alguma coisa dentro daquilo que a doutrina espírita nos dá condições de interpretar. Então, a primeira coisa, cada servo recebeu uma quantidade de talentos e a cada um foi dado segundo a sua própria capacidade. O que, que Jesus está dizendo? Deus não confia tarefas maiores do que as nossas capacidades, é isso? E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos buscar daqui a pouco. Se Deus não confia tarefas maiores do que as nossas capacidades, nós precisamos parar de reclamar. Nós precisamos reclamar menos e encarar de frente aquilo que nós recebemos para essa encarnação. Porque Deus não daria uma tarefa que a gente não dá conta. Nenhum ombro recebe fardo maior do que ele aguenta carregar. Isso já nos foi dito. A tarefa que a gente recebeu é uma tarefa que a gente dá conta. A gente precisa reclamar menos e encarar de frente. A gente precisa desanimar menos. Mas é interessante porque... Será que nós já entendemos isso aqui, ó? O que é uma missão? É uma missa grande? Ou é um míssel grande? Também não. Será que nós já entendemos a diferença entre uma missão e uma tarefa? No sentido divino? Nós aqui somos o quê? Missionários ou tarefeiros? E estamos dando conta das tarefas? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque 3x4 a gente não dá conta do que tem para fazer e está almejando tarefas mais importantes, mais profundas. 3x4 a gente está querendo coisas maiores e a gente não está dando conta nem do que tem. Por isso que eu achei interessante chamar a atenção para isso aqui, ó. Missionários são pessoas que têm o quê? Uma missão, uma tarefa muito importante. E a gente fala assim, nossa, que situação linda de Chico Xavier. Tenta encarar o que o Chico encarou. Tenta sofrer o que o Chico sofreu. E é interessante que o Chico dizia que o que mais doía para ele era o que ele apanhava do movimento espírita. Eram as críticas que ele recebia do movimento espírita. Porque quando o nosso lar foi psicografado, o mundo caiu na cabeça dele. Onde já se viu uma colônia espiritual com um muro em volta? Hoje é o livro mais lido da história do movimento espírita. Tem quase 1,5 milhão de cópias vendidas. Então a gente vive com inveja dos missionários, mas a gente não daria conta do que eles fazem. Aliás, nós não estamos dando conta nem do que a gente tem para fazer. E com muita frequência a gente pega mais compromisso do que a gente dá conta. E é aí que a gente sai do equilíbrio e entra em parafuso. Será que nós já entendemos a diferença entre uma missão e uma tarefa? E nós? Somos missionários ou tarefeiros? Vamos pensar nisso. Mais uma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que é quando Kardec vai falar sobre os falsos cristos e os falsos profetas, está escrito assim, ó, lá nas instruções dos Espíritos. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de força para carregá-los. O que, que ele está dizendo, gente? Se Deus não nos deu tarefas mais importantes, se Deus não nos deu missões, é por quê? Porque ele sabe que nós não damos conta. Olha a inteligência de Jesus para construir a parábola, gente. Para quem que o senhor lá da história deu 5 talentos? Para quem tinha condições de negociar com 5 talentos. Para quem que ele deu 2? Para quem tinha condições de usar 2. E para quem que ele deu 1? Para quem corria um risco de quebrar a cara e não saber usar 1. E não soube. Olha que interessante. Então não almeje tarefas, não, vou falar no plural, né? É bom a gente não almejar tarefas para as quais a gente não dá conta. Que às vezes a gente não está dando conta nem daquilo que Deus mostrou para a gente. Vamos lá, voltando para o texto. Ajusta contas. Muito tempo depois, esse senhor volta lá para a região dele, chama os servos para ajustar a conta. Será que está havendo, jogando isso para o contexto do planeta, será que está havendo ou vai haver um ajuste de contas? Será que não? Emmanuel, nessa obra monumental. Essa é para estudar mais uns 300 anos, para talvez entender metade do que tem ali. Essa é fora de série. No livro A Caminho da Luz, o instrutor nos diz o seguinte: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Vai haver um ajuste de contas? Vai. Jesus está nos avaliando, gente? Já que está havendo uma transição, nós estamos deixando de ser um mundo de expiação e caminhando para um mundo de regeneração. Jesus precisa saber quem é quem? Para saber quem fica e quem vai embora? Precisa. É interessante. Quando é que foi psicografado o livro A Caminho da Luz? Quem lembra? 1937. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição dos valores. Em 37, esse momento já estava se aproximando. Em 2012, eu posso garantir, já está sendo feita essa avaliação, ó, essa aferição de valores. Nós já estamos sendo avaliados. Jesus já está separando o joio do trigo. Jesus já começou, como diz a última parábola do sermão profético. Porque o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai e vai separar as ovelhas dos os justos dos injustos, assim como o pastor aparta as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. Então colocará os justos à direita e dirá: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Essa aferição já começou. E o que cada um de nós tem no coração? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O que cada um de nós tem para oferecer? Como diz o Celso Policarpo lá de Rio Preto, gente, nós mudamos sentimento ou mudamos só o comportamento? É a chave para entender aonde nós estamos. É a chave para entender o quanto nós crescemos. Se mudou só o comportamento, nós vamos quebrar a cara. Se mudou o sentimento, a coisa vai ficar boa para a gente. Se a gente já estiver aprendendo a amar, se a gente já estiver aprendendo a pensar no próximo antes de pensar em nós, a pensar no bem geral, vai dar certo. Agora, se mudou só o comportamento, eu estou mostrando uma coisa, mas por dentro eu sou outra, como Jesus faz a comparação para os fariseus, né? Vós sois sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Se nós estivermos nessa fase, pode se preparar, porque vai doer. E vai doer muito. Mas olha lá, o momento de aferição de valores estava se aproximando em 37, eu posso garantir, 2012, esse momento de aferição já começou. Todo mundo já está mostrando quem é quem. No nosso dia a dia, cada um de nós já está mostrando o que tem no coração. Na hora que a coisa aperta, nós vamos dar alguns detalhes quando a gente falar a segunda abordagem. Vamos para frente. O que, que ele está dizendo? Quando ele fala de ajuste de contas e momento de aferição de valores, é como uma avaliação de final de ciclo evolutivo. É como a professora que no final do ano dá uma prova para saber se o aluno pode passar de ano ou não, né? Você avalia o seu aluno para passar de ano ou não, né? Será que ele aguenta? Será que ele consegue os conteúdos do outro ano? É a mesma coisa. Esse ajuste de conta é o quê? Vamos ver se ele dá conta de tarefas mais importantes. Vamos ver se ele pode sair das tarefas e ir para as missões, se ele deixou de ser um tarefeiro para ser um missionário. A cada final de ciclo evolutivo é feita uma avaliação da gente. E mais, ao final de cada encarnação é feito um levantamento da nossa progressão. É como se fosse uma avaliação de final de ciclo. Para quê? Para replanejar. Para replanejar. Mais ou menos assim. Replanejar o quê? Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Olha lá. Foste fiel sobre o pouco. Até onde era a tua tarefa, você deu conta. Sobre o muito te constituirei. Eu vou te dar uma tarefa um pouquinho mais importante. Ó, dentro da parábola, hein? O que ele está dizendo? Após a avaliação, que é o ajuste de contas, e o replanejamento das ações, aqueles que progrediram recebem tarefas mais importantes e, por consequência, mais difíceis. E aí? Alguém aqui está pronto para a tarefa mais difícil já? Quer encarar? Se você deu conta dessa tarefa, eu consigo te dar outra. Senão você vai voltar nessa. É isso que ele quis dizer, ó. Foste fiel sobre o pouco. Até aonde eu te confiei, até o número de talentos que eu te dei, você conseguiu usar. E daqui para frente, você vai dar conta? Olha que interessante. E mais, ó. É como se ele dissesse, você foi aprovado. Passou de ano. No nosso estágio evolutivo é o quê? Passar do pré para o primeiro ano? Mais ou menos, né? Mais ou menos, como se ele dissesse, quando ele diz, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei, ele está dizendo, até agora você deu conta do recado. Agora eu vou te dar uma tarefa um pouquinho mais complicada, vamos ver se você dá conta. Foste fiel sobre o pouco, é uma tarefa pequenininha. Sobre o muito te constituirei. Agora eu vou dar uma tarefa um pouquinho mais complicada. Vamos ver se você dá conta. Entra na alegria do teu Senhor. Isso aqui é interessantíssimo, porque em todo o Evangelho Jesus está nos convidando para a alegria de Deus. O tempo todo Jesus está nos convidando para essa alegria, gente. Presta atenção no Evangelho. Parábola do festim de núpcias. O tempo todo Jesus está nos convidando para entrar na alegria de Deus, só que não é a alegria da terra. Como ele próprio diz para o colégio apostólico, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dar. Aí Emmanuel vai comentar esse versículo lá no Caminho Verdade e Vida, ele fala assim, ó, a paz do mundo é comodismo, isso não é paz. A paz do Cristo é consciência limpa pelo trabalho bem feito, isso é paz. Por isso que Jesus fala, a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não tem essa paz para oferecer. A paz do mundo é comodismo. A paz do Cristo é consciência limpa. Como nos diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Passa em revista o teu dia. Você fez todo o bem que podia ter feito? Evitou todo o mal que podia ter sido evitado? Ninguém tem nada que reclamar de você, então você pode dormir tranquilo. Quem vai dormir tranquilo aqui hoje? Então vamos lá, gente. Entra na alegria do teu Senhor. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 7, Jesus nos conta a parábola da ovelha perdida. Todo mundo lembra dessa palavra, né? Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele deixa as 99 em segurança, olha Deus. Ele deixa as 99 em segurança, olha a bondade de Deus. E vai buscar a ovelha perdida. E ele encerra a parábola dizendo o seguinte, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrepender-se. Ó o termo aqui. Alegria. Jesus está nos convidando no evangelho inteiro para essa alegria, gente. O tempo todo Jesus está dizendo, ó, eu vim para que vós tenhais vida e a tenham em abundância. O tempo todo Jesus está nos convidando para alegria, só que não é a alegria do mundo. É a alegria do evangelho. Da paz na consciência, do trabalho no bem realizado. E lá na frente, ainda nessa mesma passagem, porque na verdade nessa passagem, Jesus conta três parábolas. Jesus está reunido com prostitutas e publicanos. E ele recebe crítica das pessoas. Como assim? Eles falam para o colégio apostólico, né, os fariseus. Teu mestre almoçando com pecadores? E Jesus não responde, ele conta três parábolas. Conta essa, conta da dracma perdida e conta a última, que é a parábola do filho pródigo. Quando ele conta sobre a alegria do pai quando o filho perdido se arrepende e volta. Olha lá, a mesma palavra, ó. Alegria. Jesus está nos convidando para essa alegria o tempo todo, gente. E o pior, faz 2000 anos, né? Faz apenas 2000 anos que Jesus nos convida para a festa. Mas para a festa do Evangelho. Para a festa do Evangelho. Não é festa do mundo. Vamos lá. Será. É a segunda palavra da parábola. E será como um homem que ao ausentar-se entregou os seus bens e distribuiu os seus talentos. Aí eu perguntaria para vocês o seguinte. Por que que Jesus faz referência a um tempo qualquer no futuro? Será. Isso foi há 2000 anos. Por que ele não falou é? No presente. Ou por que ele não falou foi? No passado. Por que uma referência no futuro? Vamos refletir sobre isso. Isso é uma referência direta aos ciclos evolutivos do planeta. Então esse distribuir de talentos e esse ajuste de contas, se está dentro de um ciclo evolutivo, isso aconteceria na hora certa, é isso? Ou acontece assim, a torta direito, na hora que deu azar ou sorte? Tem uma hora certa para acontecer? Tem. Tudo tem uma hora certa para acontecer. Mas vamos colocar isso num contexto. É uma referência ao final dos tempos? Presta bem atenção no termo que eu estou usando. Eu estou usando o final dos tempos, eu não estou falando em final do mundo. Gente, tempo acaba e começa outro. À meia-noite acaba um dia, começa outro. 31 de dezembro acaba um ano, começa outro. Acabou um tempo, começa outro. É uma referência ao final dos tempos? Que tempos? Calma, vocês vão entender agora. Isso nos remete a quê? Isso está nos jogando para quê? Para a segunda abordagem. O que é a segunda abordagem? O contexto da parábola. O contexto. Porque se a gente olhar só para a parábola, gente, é como se eu chegar de frente com uma floresta, 30 mil árvores, e ficar olhando para uma só. Vamos olhar para as outras árvores? Eu perguntaria para vocês, onde é que está inserida a parábola dos talentos? Aí só falta alguém falar que está na Bíblia, né? Só falta alguém falar que está no Evangelho, né? Onde é que está? No sermão profético. Agora que a parábola vai começar a fazer sentido. Está no sermão profético. Subentenda-se. Capítulos 24 e 25 das notas escritas por Mateus. Por que notas escritas por Mateus? Porque o evangelho não é de Mateus. O evangelho é de? É de Mateus? Não. O evangelho é de? Não. Não. O evangelho é de Deus. Jesus é o mensageiro. Porque se o evangelho fosse de Mateus, ele seria uma lei para a terra. E o evangelho nunca foi lei para a terra. O evangelho é lei que vigora no universo inteiro. Sei lá quantas bilhões de galáxias, sistemas solares. Então o evangelho não é de Jesus, o evangelho é de Deus. Isso aí João Evangelista narra. Jesus veio pregar o evangelho de Deus. Jesus foi um mensageiro. Ele não é dono do evangelho. E mais, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, quando você foi criado por Deus simples e ignorante, o evangelho já estava na tua consciência. Tanto que quando a gente comete uma falha, eu não preciso correr na Bíblia para saber que eu falhei. Preciso? Não, a consciência dói na hora. Põe o chiclete na boca e joga o papel no chão para você ver. A consciência acusa na hora. Não preciso correr para a Bíblia, não preciso de boletim de ocorrência, processo, polícia, nada. A consciência acusa na hora. Então o evangelho não é de Jesus, gente, é de Deus. Mas a parábola está no capítulo 24 e 25 de Mateus, naquilo que a maioria dos estudiosos chama de sermão profético. Alguns estudiosos vão chamar de sermão escatológico. É um nomezinho bem... Eles ficam tentando diferenciar o que é escatologia de profecia. Isso é patinação no gelo, é rodar e não sair do lugar. É brincar de enceradeira, gente. É rodar, rodar, rodar e não sair do lugar. Para mim é sermão profético e ponto. Agora eu pergunto para vocês. O que é o sermão profético? Agora vocês vão começar a entender. É um sermão ou discurso narrado por Jesus referente a quê? À fase de transição e ao futuro do planeta. Por isso que Jesus usou o verbo no futuro. Será. Futuro do planeta. E é essa fase de transição. Daqui a pouquinho o Emmanuel vai contar essa história para a gente. Fica calmo. Daqui a alguns instantes o Emmanuel vai dizer, vai provar para a gente que o sermão profético está falando da transição. Ele vai contar para a gente. Tenha um pouquinho de paciência. Agora vamos pensar o seguinte. Esse sermão, eu posso dividi-lo didaticamente em três partes. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Você não vai achar essa divisão em lugar nenhum, gente. Essa divisão é minha, tá? Você não vai achar em livro, você não vai achar em palestra de ninguém. É minha. Isso aí sou eu que estou estudando o sermão profético há mais de 2 anos. E eu gosto de dividi-lo em 3 partes. Nós vamos olhar uma por uma agora para entender por que que a parábola dos talentos está lá. Então, primeira divisão, primeira parte. Grandes tribulações. Mateus 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Estavam saindo do templo de Jerusalém, os discípulos pararam ele e começaram a mostrar. Olha, mestre, que coisa linda, olha como é grande, como é suntuoso, as linhas arquitetônicas e não sei o quê, e começaram a admirar. Como é que Jesus responde? Em resposta, lhes disse, não vedes tudo isso? Amém, quer dizer, em verdade, depende do tradutor, vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora eu pergunto para vocês, gente. Será que Jesus se referia só ao templo? Será que algum ensinamento de Jesus fica restrito a uma situação? Se algum ensinamento de Jesus fica restrito a uma situação, ele não é o governador do orbe. Cada ensinamento de Jesus foi dado numa situação, mas cabe para o planeta inteiro. Então, se nós olharmos tudo isso, ó, em verdade vos digo, não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ele está se referindo ao planeta? Tá. Jesus está nos dizendo, em termos de planeta, que vai haver o quê? Mudança. Agora é só vocês responderem para mim. O mundo precisa mudar ou está bonito do jeito que está? Facinho de entender. Então precisa mudar. Então não vai ser deixada pedra sobre pedra. Vai haver mudança. Nessa parte aqui, ó, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra. Jesus está caracterizando. Vai haver mudança. Agora eu vou colocar um termo aqui, vou ver se vocês concordam comigo ou não. É uma referência a essas mudanças. Vocês concordam com esse termo? Essas mudanças são urgentes ou não? Ou só eu que estou desanimado? Bate uma tristeza de vez em quando de ver o mal tomando conta do planeta? Só o egoísmo? Cada um só quer para si? Então precisa mudar. Jesus já está dizendo que vai mudar. Mateus 24, versículo 2. Em termos de planeta de expiação e provas, o que, que vai sobrar? Nem pedra sobre pedra. É isso que ele está dizendo. Segunda divisão do sermão profético, divisão didática. Sinais dos tempos. Como é que eu identifico que esses tempos de mudança estão chegando? Como é que a gente identifica quais são os sinais para a gente ter certeza ou não de que esses tempos de mudança estão chegando. Como é que eu sei? Vai do versículo 3 ao 31. Nós não vamos pegar isso tudo, porque senão vocês não vão assistir a Nina e a Carminha se pegando de tapa. E eu tenho certeza que vocês não vão ficar bravos comigo depois. Vai perder a novela, né, seu Antônio? Vai ficar bravo comigo depois, né? Então eu vou diminuir para todo mundo poder assistir a novela. Vamos lá. Versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Isso já está acontecendo? Já tem gente dizendo, eu sou um enviado direto de Jesus? Vou pegar um gancho lá no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nas instruções dos Espíritos, a espiritualidade nos diz o seguinte, o problema não é alguém chegar aqui dizendo assim, ó, eu sou um missionário de Jesus. O problema é ter gente que aceita e vai atrás. Está no Evangelho, não é crítica minha, não. A vergonha da humanidade não é ter um perturbado dizendo que é a reencarnação de Jesus. O problema é ter gente que aceita. O problema é ter gente que segue. Porque o problema é o seguinte, gente. Imagina a Palestina do primeiro século. A gente pensa assim, nossa, mas por que, que os judeus não aceitaram Jesus? Um dos motivos. Quantos perturbados chegavam lá todo dia dizendo, eu sou o Messias? Lá na Palestina do primeiro século. Quantos perturbados chegavam no templo de Jerusalém falando assim, ó, eu sou o Messias? Todo dia. Todo dia. Então é lógico que quando Jesus chegou, pregando outra coisa, porque eles esperavam um Messias poderoso, ninguém aceitou, está normal. Está tudo dentro dos conformes. Mas já começou a acontecer isso? Pessoas dizendo, eu sou o Cristo ou eu sou um missionário do Cristo? Então tá bom. Versículo 8. Todas essas coisas são o começo das dores do parto. Então quando você identificar esses sinais, coloca a barba de molho, porque é só o começo. É só o começo, já está doloroso, infelizmente a tendência é dar uma piorada. Porque faz 2000 anos que Jesus nos deu o evangelho, a gente não amou ninguém, a gente não aprendeu nada. O que, que vai acontecer no ano? Nós temos aí 40 e poucos anos para aprender o que nós não aprendemos em 2000, vai ser um curso intensivo. E todo curso intensivo é pauleira, aguenta firme. Porque nós tivemos 2000 anos para aprender, e 2000 anos nós não quisemos, agora em 40 e poucos anos nós vamos ter que aprender. 2057, lembra? Então, faltam 45 anos, 3 horas proféticas. Cada hora profética são 15 anos, né? Então, em 45 anos, nós vamos ter que aprender o que nós não aprendemos em 2000. Agora aguenta firme. O começo das dores do parto. A hora que apertar é só o comecinho. Mas por que parto, gente? O que está nascendo? Isso, exatamente. É o nascimento do mundo novo. Na linguagem bíblica, da era messiânica, quando o Messias ia voltar e reorganizar tudo. Na linguagem espírita, o mundo de regeneração. Olha como que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo perfeitinho. Vamos lá, mais um. Versículo 11. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. Já está acontecendo? Questão 624 do Livro dos Espíritos. Quais são as características de um verdadeiro profeta? Ele está falando em falsos profetas. Quais são as características de um verdadeiro profeta? Está no Livro dos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Está lá. Então quando alguém virar para a gente e falar assim, ó, vem para a minha igreja porque Deus está aqui, esse não é um verdadeiro profeta. E eu não estou criticando, só estou analisando. Deus está exatamente em todos os lugares. Quando alguém quiser a exclusividade sobre Deus, ele não é um verdadeiro profeta. Qualquer pessoa, sejam falsos profetas, encarnados ou desencarnados, não faz diferença. Quando alguém pregar o separativismo, quando alguém pregar a separação, essa seita é melhor do que aquela, esse não é um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele quer unir, ele não quer separar. Porque Jesus não falou forme seitas. Jesus falou ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Ele nunca falou, ó, quem não concordar com você, não joga no teu time. Então qualquer criatura, encarnada ou desencarnada, que pregar separatismo, separativismo, esse não é o verdadeiro profeta. Pode esquecer. Creio eu que seja reminiscência lá do povo de Israel, que achava que era o povo escolhido. E quem não fosse judeu era pagão. Eles vêm reencarnando. Eles vêm reencarnando. Vamos lá. Isso aqui é sensacional. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Alguém entendeu alguma coisa? O que é Judéia e o que é monte? Sim, mas peraí. Não é para a Judéia, é para o mundo. Jesus é o governador do planeta. Lembra que nós falamos agora há pouco? O que Jesus falou ali serve para o mundo inteiro. Eu estou em Severino, não estou na Judéia. Como é que eu fujo? Como é que eu estou na Judéia? O que é Judéia? O que é monte? Sensacional isso aqui, ó. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 140, ele vai explicar detalhadamente o que é isso. Ele nos diz, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. Quem é que está na Judéia? Quem já está se esforçando para se corrigir. Você já entrou na... Você começou a entrar na psicosfera do Cristo. Se você já deu um passinho que seja, se você já identifica suas falhas, já está brigando com elas, já está se corrigindo, como diz Kardec lá no Evangelho, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para corrigir as suas tendências. Se você já está se esforçando para corrigir as tendências, você já está na Judéia. Mas olha aqui, olha o começo. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária. O que Emmanuel está dizendo? O sermão profético fala do quê? Da renovação planetária. O sermão profético está falando da transição, não está? O Emmanuel acabou de confirmar para nós. Ele acabou de falar, acabou de confirmar. O sermão profético é uma referência a quê? À transição do planeta. Então, o que é Judéia? Judéia é aquele que já está se esforçando para melhorar. Você já entrou na Judéia. Qual que é a simbologia aí? É a de Jerusalém e do encontro com Deus. Eu já fiz essa palestra aqui para vocês. Vamos entender o que o povo hebreu pensava. Onde é que fica Jerusalém? Na Judéia. Onde é que ficava o templo de Jerusalém? Em Jerusalém, lógico. E onde é que, na cabeça deles, onde é que ficava Deus? No templo. Se nós pensarmos com a nossa mente, e nós sabemos que Deus não está aqui nem ali, Deus está em todos os lugares, nós não vamos entender. O povo hebreu achava que Deus estava onde? No templo. Então está escrito assim lá no Antigo Testamento. 3 vezes por ano, todo homem do teu meio, todo homem judeu, deve ir a Jerusalém para as 3 celebrações principais do povo hebreu. Páscoa, Pentecostes e a festa das tendas ou tabernáculos. Então a ida a Jerusalém é o quê? É uma ida ao templo para você se encontrar com quem? Com Deus. Quem é que está na Judéia? Quem está no meio do caminho para encontrar-se com Deus. Essa é a simbologia. Deu para entender? Olha como é profundo, cara. Se o Emmanuel não fala isso, gente, eu ia ficar boiando mais umas 5 encarnações. Quem é que está na Judéia? Quem já está caminhando na direção de Deus. Quem já se purificou pelo menos um pouquinho. Agora eu pergunto, e os montes? O que é monte? Emmanuel nos diz. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. O que é isso? Nós já vamos explicar. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. O que que é fugir para os montes? É na hora que a coisa apertar e a gente perceber que a gente não vai dar conta, onde é que a gente leva o pensamento? Para cima. Fugir para os montes é o quê? Eleva o pensamento a Deus e pede ajuda. E o que que é fugir para baixo? O que que é fugir para baixo? Risco de queda. Porque se eu fugir para cima, eu peço força para Deus. Se eu fugir para baixo, eu volto a cometer os mesmos erros que eu cometi antes de ser espírita. Essa é a queda. Deu para entender a simbologia? Fuja para os montes é o quê? Eleve o pensamento, mantenha a sua vibração alta. Quem fala isso para a gente é Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos. Ela sempre fala, na hora que a coisa apertar, eleva a tua vibração, eleva o pensamento para cima. Acende o pensamento, procura a sintonia dos mais altos. Que aí você vai conseguir se manter firme. Mas o que é o risco de queda? É a hora que a coisa aperta e eu não consigo sintonizar com a parte de cima, eu sintonizo com os espíritos mais atrasados. Aí o que eu faço? Eu volto a cometer os mesmos erros que a gente cometia antes de ser espírita. Essa é a queda. É a queda. Queda é o quê? É voltar a cometer os mesmos erros. Então quem, por exemplo, quem tinha problema com álcool, agora que a transição está apertando, tem tendência o quê? A voltar para o álcool. Quem está brigando aí para parar de fumar, nessa época de transição, está sentindo tentação para quê? Para voltar. A transição, gente, por causa da psicosfera do planeta, está nos puxando para baixo. Jesus está dizendo, fuja para cima. Eleva o pensamento, não caia. Entre outras coisas, ele está dizendo o seguinte, mantenha-se firme. Porque ele tinha dito lá no Evangelho, no final do Evangelho, nas notas de Mateus, não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até a consumação dos tempos, ou a consumação da era. Depende do tradutor. Ou seja, se vocês quiserem elevar o pensamento, se vocês quiserem fugir para os montes, lá no alto do monte eu estou esperando vocês. Agora, se você fugir para baixo, sinto muito, não posso fazer nada. Para onde você vai fugir? Cada um de nós escolhe. Olha como é profundo, cara. Mas vamos lá. E a terceira parte, ou a terceira subdivisão do sermão profético, nossas obrigações. E as nossas obrigações são narradas em forma de parábola. Todas as nossas obrigações estão narradas no sermão profético em forma de parábola. E é por isso que a parábola dos talentos está lá no sermão profético. Para a gente entender de forma de, numa narrativa de parábola, o que nós temos que fazer com os nossos talentos. Vamos entender? Mas vamos fazer uma pequena reflexão primeiro. Por que nossas obrigações? Por que não dos outros? Num outro sermão, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus nos diz o seguinte, vós sois o sal da terra. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Isso é linguagem direta ou linguagem figurada? Se for linguagem direta, ele está chamando você de sal. Se for linguagem figurada, ele está te comparando ao sal. Direta ou figurada? Figurada. Tá bom. O que nós deveríamos ter que o sal tinha naquela época? Por que da comparação? Vamos entender. Eliseu Rigonati. No livro O Evangelho dos Humildes, quando ele vai comentar esse versículo, ele fala o seguinte, o verdadeiro cristão é aquele que dá ao mundo o tempero do Evangelho. Muito bom. Sal é tempero. Então o mundo sem Evangelho é como arroz sem sal. Não tem gozo de nada. Boa interpretação? Boa, mas tem mais. Tem mais. Fala uma coisa para mim. Na época de Jesus, lá na Palestina, no primeiro século, tinha geladeira? Não. Você matava um boi. Como é que você conservava a carne? Não. Gordura, essa técnica da gordura não existia ainda. Yeah, isso é do tempo dos nossos avós. É bem mais moderno. É bem mais moderno. Como é que você conservava a carne? salgando. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, vocês, verdadeiros cristãos, vão conservar o mundo, para não deixar estragar. E o que, que seria de nós sem os missionários que Jesus vem mandando para a gente? Eles são o sal da terra. Vamos colocar isso em termos bem claros, para qualquer mortal entender. O que, que seria do movimento espírita sem Chico Xavier? Para qualquer um entender. O que, que seria de nós espíritas sem Chico Xavier? O que, que seria do movimento católico sem Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? O que, que seria da China, que é, segundo Emmanuel, no Caminho da Luz, a primeira civilização da história desse planeta, muito anterior aos exilados de Capela, muito, mas muito. O que, que seria da China sem Lao Tse, Confúcio, missionários de Jesus? O sal da terra, para não deixar estragar. Então, ó, tempero e conservação, mas tem mais uma. Mais uma. Vamos dizer que alguém aqui vai fazer comida para nós, para todo mundo aqui. Vamos dizer, vai, 1 quilo de arroz. Você põe 1 quilo de sal? Quanto você põe? Então, o sal da terra está nos dando, além de tempero e além de conservação, uma noção de proporção. Você vai conservar, você vai temperar e mesmo assim você vai ser minoria. Quantos o Chico ajudou sozinho? Quantas 1000 cartas psicografadas? Quantos livros psicografados? Mais de 450. O Chico é o sal, pequenininho. Quem precisava do Chico era arroz. Olha o que é o sal da terra. Você vai temperar, você vai conservar e mesmo assim você vai ser proporcionalmente minoria. Olha o sal da terra. Numa sala de aula, você tem 40 alunos, quantos professores? O professor é o sal. Os alunos são arroz. E sem professor é arroz sem sal, literalmente. Literalmente. E no versículo seguinte, né, Mateus 5,14, aí já não tem dificuldade nenhuma para entender. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ou seja, vocês vão iluminar quem? Quem não tem luz própria. Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que já tem um pouco de luz. E vai buscar quem? Quem não tem nada. Vai nas trevas buscar quem não tem luz. Aí já não tem dificuldade nenhuma para interpretar. Por isso que é nossas obrigações. Não é dos outros, é nossa. Não adianta exigir dos outros. A gente vai ter que fazer. Não espera dos outros não, gente. É nós mesmo. Agora eu volto lá, ó. Se a terceira parte do sermão narra as nossas obrigações do momento de transição, o que nos diz a parábola dos talentos a esse respeito? Veja bem, a terceira parte, lá naquela divisão que eu fiz, narra as nossas obrigações. A parábola dos talentos está nessas obrigações. O que, que a parábola está nos dizendo? Segundo essa parábola, quais são as nossas obrigações? Pensa bem. O primeiro servo pegou 5 talentos, devolveu 5 mais 5. Ele foi considerado um servo bom. O segundo servo pegou 2, devolveu 2 mais 2. Foi considerado um servo bom. O terceiro servo pegou 1 e devolveu só 1. Foi considerado um servo mau e preguiçoso. Quais são as nossas obrigações? O que, que cada um de nós tem que fazer com o nosso talento? E o que é o nosso talento? Usar todas as dádivas que nós conquistamos na nossa jornada evolutiva para o bem geral. Isso é multiplicar os talentos. E o que é o nosso talento? Paciência, talento. Então, se um de nós aqui é muito paciente, você vai ser colocado no meio de quem? Só de gente paciente? Não, você vai no meio de gente meio perturbada. Que é para você ser testado, e para você transmitir paciência pelo exemplo. Se você é inteligente, você vai no meio de gente ignorante. Por quê? Porque o inteligente é o sal. E os ignorantes são o arroz. O paciente é o sal. E os perturbados, os impacientes, são o arroz. Você vai ter que dar tempero. Deu para entender a parábola agora, gente? Ou a gente acha o quê? Que a gente vai pegar o talento que nós recebemos? Por exemplo, todo esse conhecimento que nós estamos estudando aqui, segunda, quarta, sexta, e vai ficar só para nós. Se ficar só para nós é o último servo da parábola que enterrou o talento. Então nós temos que usar. E não é para o nosso bem, não. Porque se for só para o nosso, é egoísmo. No momento de transição, nós temos que amparar os irmãos que pouco ou nada têm. Porque se nós estivermos olhando para a nossa vida e falando, gente, eu estou feio. Tem gente que está muito pior que nós. Se a gente estiver pensando assim, meu Deus, eu não estou legal. Tem gente que está muito pior que a gente. E eles precisam de ajuda. Pode começar a pensar nesse povo. Usa o talento que Deus te deu, seja ele qual for. Conhecimento, sabedoria, paciência, força física, disciplina, o que foi que Deus te deu. Vai dar exemplo para os outros, não guarda para você não. É a multiplicação dos pães. Porque quando você entende uma parábola dessa e passa para 20 pessoas, você está multiplicando o pão por 20. Só não é o pão do corpo. Porque conhecimento é pão do Espírito. É a multiplicação dos pães. Multiplicar talento significa matar a fome das pessoas. Fome espiritual. Está lá no livro dos Espíritos. Agora é a chave da parábola, gente, da palestra. Questão 779. A força para progredir. O homem tira de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ele está perguntando o seguinte. A força para progredir está em mim ou eu aprendo progredindo? Ou eu progrido aprendendo? Na verdade, é as duas coisas. Mas a forma de responder é fantástica. Olha isso. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então a força para progredir está onde? Em mim. Jesus disse, o reino está dentro de vós. Presta atenção agora. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Quem são esses mais adiantados? Os que receberam mais talentos. Gente, essa resposta é um resumo da parábola do talento. Concorda? A parábola dos talentos está dentro do livro dos Espíritos. Em resumo. Quem são os mais adiantados? Aqueles que receberam mais talentos na parábola. E quem são esses outros aqui? Aqueles que receberam menos talentos, ou às vezes não recebeu nenhum. Essa resposta, gente, é um resumo da parábola dos talentos. Para encerrar, e se eu guardar o meu talento? Seja qual for. E se eu fizer igual o último servo, pegar o que eu recebi de Deus, o que eu conquistei na minha evolução e enterrar? E se eu usar as minhas conquistas evolutivas só para mim? Que é o último servo. Também no livro dos Espíritos, questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E plantando essas duas sementes, orgulho e egoísmo, o que, que eu vou colher? Na linguagem da parábola, pranto e ranger de dentes. Subentenda-se, em linguagem para qualquer mortal entender, dor e sofrimento. Deu para entender a parábola, gente? Só que nós temos que entender o seguinte, a parábola está dentro do sermão profético. E o sermão profético fala do quê mesmo? Da transição. Então está na hora da gente botar o talento para fora, porque nós estamos escondendo. E para a gente encerrar, uma singela homenagem a quem está sendo homenageado no Brasil inteiro hoje, tá? Oh. Oh,